Salve, Salvador, vou colocar uma merda. Então, siga. Bom dia, Lopé, posição 2 ao meu. Eu não tenho pela nave, para a posição 09, sim, chama o ingresso no site do Spam. Camarada, salve, Lopé. pausa, valeu, vou continuar lenta. Prossiga. Área que leva para a senhora, até a posição da aeronave. Autorizado, aproxima o terminal. A porta era água, falando. Prossiga. Sabe o que é Mars, Bravo, Gente, bom dia. Bom dia, sem identificação, sem contato, radar passando o Conde, hoje o SP me reporta em dose do Rio. Salvador, Oxonero, Rio 075. Prossiga, Oxonero, Rio 075. autorização com o West. Obrigado, Chinei 6075. São Paulo, Congonhas, via Rota do Plano, 3190. Fugazi, 3196, conforme, nível 360. Decola do 10, fazer o código, curva direita. Perfil de saída, salvo 1, vida motiva. Código 5413, controle 120.8. Cruzar 360. Para Congonhas, nota com padrão de voo, sangue, W1, Lisa, Mótica, 5413-1208. Confirmando saída, São João, Sierra Alfa, Novembro, Vitor, Oscar 1, transição Mótica. Toma com Lisa. São João, Mótica. Entendido. É transição Mótica. São João, Lisa, Mótica. São João, Lisa, Mótica. Chame o carro. Tower, good morning, go 1961. Good morning, good morning, go 1961. Morning, good morning, go 1961. Stand by, clear. Stand by. Water information, talk about 1961. Salvador, gol 229, gente, tem informação. A Fox Trash, autorização Congonhas. Gol 229, gente, número 2 do Médico. Aguardar. Right turn, departure is San Juan and Dakota transition. Score code is 5415 and departure control 120.8. To Galeão, Echo 360, right up as a low 44. Salvo 1, departure with pass. Dakota position. Dakota transition. Score code 5415. Salvador de Paz, 120.8, go 1961. Go 1961, collect report, ready for the startup and push. Report to startup and push back to 1961. Go 1229, copy. Pronto, copy 1229. Congonhas, autorizado, nível 360. GP190, por base, APZ16, conforme rota. Decola zona 0, curva direita, fazendo colagem. Perfil de saída São João, Leda Mótiva. Achando o código 5416, controle 120.8. Zero com o Waze, nível 360, Sajulou 1-0, com base, Sajulou 1-0, colando da 1-0, com curva direita, São João, Alfa Neira, após Mótiva. O transfone é 5416, controle 208, 1-2-0. Ok, saída São João, negativo São João Alfa, São João, Leda, Lima Eco Delta Alfa e após Mótiva. São João, Leda, Motiba, ao voo 1 2 2 Correto, Portão 4, voo 1 2 2 Over the town, let's go 1961, let's go pushback and start up position, position 8. Right, approve the report, ready for test, voo 1961. Approve pushback and start up, ready, call to taxi go 1961. Azul 1961 with 101 on board, and with 3 hours and 15 minutes, alternate complete. Roger, thanks. Lower 9861, approved detect and 2.10, and main detect team, 2.2, 0.30, cross, 2.9209. 1019, clear taxi to rolling point, point, runway 10, but call to red. Xenemai 075, autorizado, portão 7, Intex. É, chama a taxa, que será? Zona 229, desculpa. Desculpa. Sabe o tráfego da companhia, cruzar até agora, autorizado, iniciando 4, 1, para o Tex. Você pode tráfego, iniciando 4, 1, para o Tex, 229. Sabe o tráfego da companhia, que é o bom da volta, prosseguindo o ponto de espera. Ok, tráfego, Intex. Decola pista na zero, faz a decolagem curva direita. Perfeito de saída São João, Leda, transição Mótiva. Puxando o código 5421, controle 120, decimal 8. Autorizando Guarulhos, 360, via Azul 10, Taubaté, a subida São João, Leda, Mótiva. Decolada 10, curva direita, 5421, transponder, controle opera 1208. Ótimo, pronto, botão 3, eu chamo a minha 2 com 1. Muito obrigado, obrigado. Para o táxi, 1, 5, 0 a bordo, 4 horas e 40, alternando galeão. Gente, Xené 675, táxi autorizado até ponto de espera, como número 2, Apache India, até guarda do Bang da Gol, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 0 no 9. Táxi autorizado, táxi até o ponto 0, Xené 675, reporte pronto. Slow 961, Airplane Epsilon 4, contact 9, Test Control, frequency 1, 20 decimal 8. 120 decimal 8, go 1961. Alinhar e decolar da pista 1-0, vento de 1-7-0 graus, 1-4-9, Senegal 1-0, 1-9. A linha fala a pista 1-0, voa no 2-2-9. Autorizando linha e manter a pista no zero. Ali manter no zero, Xané 075. 329, decolando aos 18, estima agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, bom dia. Salvador, gol no 269, cruzando 1500. Gol no 229, contato Rolando Colado, subavia São Bruno, paramos de voo 390, próximo 2000, vem direto Líder. Sente em acessão 390 no perfil da São Bruno, cruzando 2000 direto Líder, o gol no 229. Gol no 961, chama 106, chama 28, decimal 35, caso negativo no 25, decimal 1. 1, táxi aprovado à direita, tem o ponto de espera pista no 0, Kenegal no 019, chame ponto para decolagem, ponto de espera pista no 0, Xenemia 251. 19, ponto pronto. Boa, Xenemia 075, autorizado decolar, pista no 0, vento 150 graus, com 12 nós, Kenegal no 019. É autorizado, decolagem no 0, Xenemia 075. Brasil, autorizado o IMF, Kenegal no 0, decolando os 2-1, chame agora o controle de Salvador, frequência 120, decimal 8. 208, pá. Controle de Salvador, Xenemia 075. Xenemia 075, contato radar, decolagem sobre a via São Bruno para nível de voo 360. Via 360, Xenemia. Vem direto Líder. Direto Líder, Xené. No 129, vem direto Pismo. 180, Rio de Janeiro, Santos Dumont. Bom dia, Golo 349, 38, que é aprovado para o Santos Dumont. Confere, prepare, Sanvo 1, Líder Doclo. Sanvo 1, transição Doclo, aguarde com a pessoa. Costa, São Bruno, Letra, Tocco. Xenemia 251, autorizado a decolar, pista no 0. Vento 160 graus, com 1,612 de nós, Kenegal no 019. 462, Echos 2-5, chame agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, gol 1. 0-8, o Xaname, correção, gol 1-3-4-9, pronto para cobre. 3-4-9, copia. Gol 1-3-4-9, autorizado para Sierra Bravo Romeu, correção, autorizado para Sierra Bravo Romeu Juliette, nível de voo 380. Saída Sanvo 1, transição Doclo, pista em uso no zero, transponder 5424, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8, gol 1349. Autorizado para Regenera Sanvo 1, nível 387, saída Sanvo 1, venda Doclo. 1-0-5-4-2-4, transforme, controle 1-2-0-8, com 1-3-4-9. Correto, protegimento com 1-3-4-9, portão 5, chame quando pronto para o custo para estacionamento. Vai lá. Salvador, gol 349 no 5, pega pra mim. Gol 349, portão 5 aprovado, chame o front attack. Autorizado, chama ataque, gol na 349. Estabilizando no localizador visual de Atacopá. Atualmente, eu estou passando em torno de 1 na 8, decimal 95, ponto 1. 18, 95 graus, 0, 0. Tenor 6075, chame centro Recife, 128 decimal 35, caso negativo 125 decimal 1. 235, 351, boa. Bom dia, Papa Romeu Índia, até o Papá. Bom dia, Papa Romeu Índia, até o Papá, trata do estado de Senegal no 019. Confirme, por gentileza, as intenções de pouso na pista 10, o auxiliar, senhor. Intenção de pouso na 10, apenas para reabastecimento, depois vamos conseguir ficar para a vida. Presente, Papa Romeu Índia, até o Papá, pouso autorizado, pista 10, de vento 160 graus, ponto 3 nós, Senegal no 019. Na ajuste, foi localizado na 1-0, Papa Romeu Índia, até Papá. Voltando. Outra estação, o 349 poderia confirmar se é transporte de enfermo ou transporte de jovens vitais protestantes? É transporte de jovens vitais. Jovem, graças. Terra 251, chame centro Recife, 128 decimal 35. Caso negativo, 125 decimal 1, bom voo. 2835, obrigado. No solo 33, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame que está livre, já. Até o portal, Inferno, no solicitou que o seu taxi acesse até o parte 3 via taxiways Delta, Alpha e Kilo. Até o parte 3, o senhor tentou sinalizar naquele parte. Diablo 1349, táxi aprovado via pátio principal em Índia, até o ponto de espera da pista no 0, que é legal no 019. Chame quanto para o decolagem de ponto de espera da pista no 0, chame. Diablo 1349, via pátio, que é o ponto de espera da pista no 0, que é 19, 349, solicito também que das próximas vezes o senhor reporte que é transporte de enfermo, transporte de órgãos vitais, o quanto antes, para que possamos ter mais tempo hábil de efetuar todas as coordenações necessárias para tais voos, senhor. Entendi,